Cumprimento a presidente, vereadora Sirlei, colegas vereadores, vereadoras, pessoas presentes nesta casa na noite de hoje e a todas as pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Inicio a minha fala no dia de hoje com um sentimento, um pouco de alívio no que se refere ao nosso Hospital Bom Jesus. Na última quinta-feira, direção da entidade nomeada pela Justiça Federal, a Silvia Scopel, esteve reunida novamente com o prefeito municipal, secretário de saúde, secretário da fazenda e conseguiram chegar a um acordo sobre os repasses que o município tem acordado com a entidade. E como todos nós somos sabedores, nos últimos meses houve algumas situações que acabaram fazendo com que o repasse não fosse realizado pela prefeitura, esbarrando na prestação de contas necessária. Nesta reunião, foi firmado um novo cronograma de pagamento e na última sexta-feira já foi feito um repasse de R$300 mil e entre os dias 31 de dezembro e início de janeiro, o município repassará mais R$300 mil. Então, o que eu quero falar com tudo isso? Primeiro, os funcionários podem ficar tranquilos que irão receber seus salários certinhos e o 13º também. Nos últimos 15 dias, o Estado, mesmo estando devendo um valor bem significante ao Hospital Bom Jesus, mas fez dois depósitos que com certeza vai conseguir amenizar a situação da outra parte do hospital, que não depende dos repasses do Executivo, e sim do Estado. Tenho trabalhado incansavelmente para que o nosso hospital não feche, e sim que consiga recuperar tudo aquilo que já foi perdido. Esse não é só o meu desejo, mas de toda a nossa população taquarense. Tenho estado em contato com o hospital diariamente, na luta para que juntos possamos achar uma saída para o nosso Hospital Bom Jesus. Eu não posso simplesmente chegar aqui na tribuna nas segundas-feiras e atacar, fazer um baita de um estardalhaço, sem que eu nada faça para, pelo menos, tentar ajudar. Como seria mais fácil eu chegar aqui e apenas cobrar? E dele atirar pedras e pegue em quem pegar. Eu quero mesmo é ver o circo pegar fogo. Felizmente, eu não consigo agir dessa forma. Tem sido no diálogo, na cobrança minha, no respeito e na educação, com o Executivo Municipal e com a entidade gestora do hospital, que as coisas, na última semana, aconteceram. Me alivia hoje saber que os funcionários poderão ter o seu final de ano mais tranquilo, que em poucos dias as especialidades que o hospital é referência voltarão à normalidade e assim, aos poucos, as coisas normalmente acontecendo e fluindo. Porque sem dinheiro ninguém consegue fazer nada. Isso para mim é motivo de muita alegria, sim. Sei que muitas vezes fui chata até demais. Cobrava do Executivo, cobrava da Silvia Scopel. Ia lá, faltava documento e eu corria de um lado para o outro. Mas sempre com o objetivo de ver uma solução para toda aquela situação ali criada. Temos problemas lá? Claro que sim. Mas se nós nos unirmos todos juntos, olhando para a mesma direção, eu não consigo acreditar que não conseguiríamos grandes coisas para o nosso hospital, sim. Mas para isso, todos nós devemos correr sem medo de cansar. Quero também, senhora presidente, agradecer a Deus por mais um ano que ele nos proporcionou com vida, com saúde. Chegamos ao término dele. Passamos por momentos de alegrias e muitos obstáculos. Agora é hora de confraternizar na expectativa de um novo ano com esperança de grandes realizações. Consciente dos desafios que virão em 2020 e convicta de que não faltará energia suficiente para superá-los, reafirmo minha determinação em trabalhar em benefício deste lugar que escolhi para viver. Acredito que com o empenho de cada um de nós, alcançaremos o pleno desenvolvimento das potencialidades coletivas e o bem-estar almejados por todos. Que neste Natal sejamos iluminados com muita paz, união e solidariedade, transformando os nossos dias em dias de felicidade. Rogamos a Deus sabedoria, que Ele cubra de bênçãos cada família do nosso município. Quero desejar a todos os taquarenses um feliz Natal e um ano novo cheio de paz. Que Jesus realmente venha abençoá-los em todos os sentidos da vida de cada um. Antes de encerrar, quero parabenizar o colega vereador Guido Mário, colega vereador Telmo e a colega vereadora Sandra, os três que eleitos foram na noite de hoje para assumir no ano que vem, 2020, a presidência da Câmara de Vereadores de Taquara. Aos três, eu desejo sucesso e sabedoria para conduzir os trabalhos desta casa tão importante na cidade de Taquara. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e desejar a todos uma abençoada semana.